Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café Brasil, que é meu, é seu e é nosso. Dou a largada no programa de hoje com Ferreira Goulart e seu poema Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Timo era meu vizinho de apartamento em 1984, ao lado do Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Eu nunca soube seu nome, mas o apelido era Timo. Tinha uns 30 e poucos anos. O Timo vivia com uma moça linda e magérrima, cujo nome eu não me lembro mais. Ela era modelo fotográfico e de passarela. Formavam um belo casal. Uma manhã, um falatório no corredor me acordou. Levantei meio grogue e espiei pelo olho mágico. Vi uma agitação, pessoas estranhas para lá e para cá, vestindo fardas. Era a polícia. E estavam apressados, apavorados até. Refeito do susto, corri para a janela. Lá embaixo, uma ambulância. Em segundos, uma maca é colocada em seu interior e ela arranca apressada. Assustado, me vesti e fui falar com o zelador. Seu Luciano, o seu Timo se atirou. Foi a resposta, também assustada. Demorei a entender o se atirou. O zelador quis dizer que o Timo havia se suicidado. Desesperado, após uma briga com a companheira, entrou no quarto e deu um tiro em si mesmo. Portanto, se atirou. Eu de longe vejo a nuvem. Que bons ventos trazem cá. Vem a chuva, vem a vida, ainda vai dar pra ficar. Muitos meus já foram embora e não vão poder voltar. Longe estão buscando a vida, só a morte vão achar. Uma morte pela fome, outra mais em cada olhar. Marginal pelas ladeiras, sem ter onde se escorar. Vem a chuva, vem a vida, vem aqui meu chão olhar. Você está ouvindo Êxodo com Cláudio Latini. É lindo, não é? Cláudio Alves Latini é cantor, compositor e músico. Com pai e tios cineastas, avô pintor e tios músicos, aos 9 anos começou a tocar violão. Em 1982, transferiu-se para a Noruega. Formou uma dupla com sua esposa Cristina Latini. Cláudio voltou ao Brasil por 4 anos, lançou vários discos e vive hoje na Noruega, onde lançou em 2004 o CD Cacau, onde está essa música. Cláudio Latini, mais um talento brasileiro que faz sucesso lá fora e não toca nas rádios daqui. Qualquer dia ela demora. Não nessa vida de incerteza, vai chegar a minha hora. 20 anos depois, eu não me esqueci do Seu Timo se atirou. Aquele lance de humor involuntário, no momento trágico que marcou profundamente minha vida. Que poder o humor tem de causar tal impacto, mesmo quando coisas muitíssimo mais importantes estão à nossa frente, não é? E se o humor tem esse poder, devemos usá-lo de forma inteligente, você não acha? É por isso que em tudo que faço, busco colocar uma pitada de humor. Em absolutamente tudo, o humor bem utilizado provoca sorrisos. E quando sorriem, mesmo que apenas mentalmente, as pessoas derrubam as barreiras para suas almas. E então, podemos gravar lá as nossas mensagens. Café Brasil. Com humor, conseguimos rir de nós mesmos. Conseguimos aliviar os momentos de tensão. Conseguimos nos vingar de quem nos atormenta. Não sei o tamanho do problema, nem o que se passava pela mente perturbada do Timo, mas alimento uma dúvida. E se ele, em vez de revólver, tivesse enfrentado seus problemas com humor, hein? Talvez levasse uma vida menos atormentada. Talvez trocasse o desespero pela esperança. Talvez passasse do choro ao sorriso. Talvez salvasse sua alma. Mas não. Carente de humor, seu Timo se atirou. Se queres compreender o que é saudade, terás que antes de tudo conhecer. Sentir o que é querer e o que é ternura, e ter por bem um grande amor viver. Então compreenderás o que é saudade, depois de ter vivido um grande amor. Saudade é solidão, melancolia, é nostalgia, é recordar, viver. Você está ouvindo Saudade, com Renato Teixeira, um de nossos mais importantes caipiras urbanos. A música é de autoria de Mário Palmério, que foi romancista e político. Foi composta como Guarânia, em espanhol, quando Mário era embaixador do Brasil no Paraguai entre 62 e 64. Se queres compreender o que é saudade, terás que antes de tudo conhecer. Só há um problema filosófico verdadeiramente sério, é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. São apenas jogos. Primeiro é necessário responder. E se é verdade, tal como Nietzsche quer, que um filósofo, para ser estimável, deve dar o exemplo, avalia-se a importância dessa resposta, visto que ela vai preceder ao gesto definitivo. São evidências sensíveis ao coração, mas é preciso aprofundá-las para as tornar claras ao espírito. É recordar, viver. Se pergunto a mim próprio como decidir se determinada interrogação é mais premente do que outra qualquer, concluo que a resposta depende das ações a que elas incitam ou obrigam. Galileu, que possuía uma verdade científica importante, dela desistiu com a maior das facilidades, logo que tal verdade pôs a sua vida em perigo. Fez bem, em certo sentido. Essa verdade não valia fogueira. Qual deles, a Terra ou o Sol, gira em redor do outro, nos é profundamente indiferente. A bem dizer, é um assunto fútil. Em contrapartida, vejo que muitas pessoas morrem por considerarem que a vida não merece ser vivida. Outros vejo que se fazem paradoxalmente matar pelas ideias ou pelas ilusões que lhes dão a razão para viver. O que se chama uma razão para viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão para morrer. Julgo que o sentido da vida é o mais premente dos assuntos, das interrogações. E como responder-lhe, hein? Ai, como são difíceis essas perguntas filosóficas. Tenho que tomar um ar. Um tempinho para os nossos comerciais, por favor. Quem bebe grafete, repete grafete, grafete é gostoso demais. Quem bebe grafete, repete grafete, grafete é gostoso demais. Beba grafete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva. Grafete, um prazer que se renova em cada garrafa. Quem bebe grafete, repete grafete, grafete é gostoso demais. Quem bebe grafete, repete grafete, repete grafete, grafete é gostoso demais. Grafete é gostoso demais. Grafete é gostoso demais. E aí, tomou sua grapete hoje? Trago agora um pedaço de texto de Mark Gaffney, originalmente publicado em As Marcas da Alma. Era uma vez um homem muito idiota. Quando ele se levantava de manhã, tinha tanta dificuldade em encontrar suas roupas que à noite quase hesitava em ir para a cama, pensando no problema que teria quando acordasse. Certa noite, ele finalmente fez um grande esforço, pegou papel e lápis e, enquanto se despia, anotou exatamente onde deixara tudo o que tinha no corpo. Na manhã seguinte, muito satisfeito consigo mesmo, ele pegou a folha de papel e leu gorro. E lá estava ele, e o homem o colocou na cabeça. Calças, leu ele, e lá estavam elas, e ele as vestiu. E assim prosseguiu até estar completamente vestido. Tudo isso está ótimo, mas agora, onde é que eu tô, hein? Perguntou ele, extremamente consternado. Onde estou exatamente? Procurou e procurou, mas a busca foi inútil. Por mais que procurasse, não conseguiu se encontrar. Que encha o meu peito, me despertando pra tudo que eu não sei. Existe alguém, amante, mãe e filha, se completando como o sol pro dia. Apague a luz das estrelas lá do céu, que amanheceu eu vou. Onde for preciso eu vou, onde for preciso, onde for preciso eu vou buscar você. Você está ouvindo Vou Buscar com Wilson Simoninha. Filho do grande Wilson Simonal, Simoninha é mais um artista que surgiu na esteira do filhismo, que andou tomando conta da música popular brasileira. O filho e a filha da Elis, o filho do Tim, a filha do Zezé, os filhos do Jair, os filhos do Chitão. Mas Simoninha tem uma voz deliciosa, que lembra bastante o pai. Simoninha praticamente saiu do berço trabalhando. Aos 6 anos, fez a voz do personagem Cebolinha no disco A Turma da Mônica. Nos anos 80, integrou a banda do Zé Pretinho de Jorge Benjor. Simoninha, com Vou Buscar, aqui no Café Brasil. Apague a luz das estrelas lá do céu, que amanheceu meu voo. Apague a luz das estrelas lá do céu, que amanheceu meu voo. Eu vou. Rubem Alves, vem uma pequena recomendação. É obrigatório que se veja o filme Frida. Deixou-me mudo. Qualquer comentário seria uma impertinência. Uma história de amor conturbado, de beleza, de vontade de viver, de força. Nietzsche, no seu livro O Nascimento da Tragédia, observou que os gregos tinham um agudo senso da tragédia. Para eles, a tragédia permanecia tragédia até o fim, não tinha um final feliz. Os cristãos, ao contrário, não sabem o que é tragédias. No final das contas, tudo se resolve para melhor no outro mundo. E ele se pergunta, sendo assim, possuídos por esse sentimento trágico da vida, por que é que os gregos não se suicidaram, hein? E a sua resposta foi, porque eles conquistaram a tragédia pela beleza. A tragédia continuava a tragédia. Nada havia que a amenizasse, mas a beleza a transfigurava. A beleza a tornava suportável. Mais do que isso, era mesmo possível amar a tragédia. O que explica as razões por que o povo voltava sempre ao teatro para sofrê-las de novo. Se não me engano, num dos versos das Elegias de Duino, Rilke diz que o belo é o trágico, que contemplamos sem que ele possa nos destruir. Frida é uma maravilhosa história do triunfo da beleza sobre o trágico. Dá um pulinho na locadora mais próxima, esse DVD está lá. Vale a pena assistir, é lindo. Um dedicado estudante ocidental viajou longamente a fim de encontrar o reputado professor Zen em seu casebre. Chegando lá, foi surpreendido pela austeridade do ambiente, ocupado por aquele senhor de idade avançada. Com a ausência de móveis e objetos pessoais, os bens do tal mestre restringiam-se ao estritamente necessário. E o estudante não conseguiu se conter. Mestre, onde estão os seus objetos pessoais, os móveis, os aparelhos domésticos? O velhinho rebateu espirituoso. Ora, eu também não vejo as suas coisas. Estão na minha mala, mestre, mas eu estou só de passagem. E o mestre arrematou. Eu também. Café Brasil. Vamos agora com um texto que o meu amigo Labi Mendonça publicou nas iscas intelectuais do meu site. O texto chama-se Para Não Dizer, Eu Falei. Perdoem-me os puristas, perdoem-me os radicais, mas eu não resisti a essa anárquica tentação. Estava no meu carro com o rádio ligado e invadi o ar a sonoridade ritmada de uma revisitação que o Charlie Brown Jr. fez de uma das músicas mais marcantes da nossa música popular brasileira, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Para os alienados, informo que a composição é de Geraldo Vandré dos anos 60. A obra arranjada ficou muito interessante, agradável, percutida e moderna. Gostei muito. Sempre adorei essa música e mergulhei na levada deles. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Peguei-me repetindo a letra que conheço de cor. Lembrei-me dos anos de chumbo da ditadura. Sempre achei que deixar os militares dizerem que nos dariam uma anistia me deixa revoltado até hoje. Nós, que os anistiamos pelos crimes cometidos com o poder na mão. Então, entrei em estado de ebulição. Tive um estalo revoltoso. Mesmo com o grande respeito que eu tenho pelo Geraldo Vandré e pela obra, eu fiz uma heresia. Já que a obra estava sendo revisitada, comecei de cabeça a mexer na letra, tentando dar uma nova mensagem que se encaixasse aos dias atuais de forma menos romântica. Na verdade, colhemos hoje os frutos daquele período obscuro e terrível. Essa mania do publicitário fazer jingle me levou ao pecado. Sou Gabriel e sou também pensador, mas confesso, não tenho a levada do meu xará para o rap. No entanto, não desisti e resolvi compartilhar essa loucura. Quem gostar que grave, quem detestar que malhe. Caminhando e cantando e pensando a nação, somos tão desiguais pelo SUS ou pensão. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, labutando ou roubando ou vendendo a ilusão. Vem, vamos agora, que amanhã já vai feder. Quem tem, manda para fora, não espera derreter. Brotam cana e a fome em grandes plantações, pelas ruas queimando metanoicos pistões. Ainda fazem da gente seu mais forte lixão e aliviam as dores com a televisão. Vem, vamos agora, que a das luz já não vai ter. Quem manda usa Ranger e queimou índios sem sofrer. Há soldados e bandidos, corrompidos ou não, quase todos dão tiros de armas na mão. Nos quartéis e nas ruas a mesma situação, ferro num inocente que morreu sem noção. Vem, vamos embora, que melhor é não saber. Quem sabe não demora vê o pior acontecer. Nas escolas, favelas, cadeias, construções, fabricamos funqueiros armados ou não. Rebolando e cantando e assumindo o cercão, uivam todos iguais as cachorras na mão. Senadores que mentem e as matas no chão, a verdade ainda ausente, a certeza é um não, deturpando e enganando até a eleição, elegendo essa escória que conduz a nação. Vem, vamos embora, que parar já é perder. Quem sabe muda agora, não espera acontecer. Vem, vamos de frente, para essa coisa reverter. Se é contra, mude agora, vem fazer acontecer. Que tal, hein? Essa versão foi do Labi Mendonça, o Labi que me ajuda a escrever as minhas melôs. O Labi pede perdão a Vandré. Perdão, porque ele estava com isso engasgado faz tempo. E o Vandré e Charlie Brown Jr. o ajudaram a desopilar. Sempre, sempre acaba. E é assim, como mudaram as estações. Na voz de Renato Russo com Legião Urbana, música que tornou-se um mega sucesso com Cássia Eller, que o nosso Café Brasil de hoje vai embora. Que pena. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje estiveram André Camargo Costa, Labi Mendonça, Renato Russo com o Legião, Ferreira Goulart, Cláudio Latini, Renato Teixeira, Mark Gaffney, Wilson Simonia e Charlie Brown Jr. Fala a verdade, uma mistura dessas é só aqui, não é? Gostou? Não gostou? Quer gravar no seu computador, hein? Então acesse www.lucianopires.com.br. E aproveite e deixe uma mensagem no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para finalizar, o protesto radical de André Camargo Costa, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. No princípio, era o verbo. E o verbo se fez carne. Eu sou vegetariano. Aconteceu, está tudo assim tão diferente. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil. Café.